Ficheiro 41, página 380, 79. Passo da Pena, 24 de julho de 1897. Amélia escreveu no seu diário: conto cada uma das pérolas como se fossem contas de um rosário. 671 pérolas neste colar que Carlos me enviou com um pedido de que não ficasse longe dele. Uma carta sentida em que jurava inocência, em que me pedia para falar com os seus mais diletos amigos que me poderiam garantir que se limitara a arranjar casa para uma senhora desvalida. Inocente dos muitos casos com que assassinou o nosso amor? E, no entanto, passo as mãos suavemente por estas pérolas e prefiro pensar que representam as 661 vezes em que me fez feliz. Prefiro pensar que representam os 661 motivos pelos quais ainda podia tentar esquecer este terrível sofrimento, este coração tão partido, e voltar a amá-lo. A verdade é que não o acredito sem culpa, por muito que gostasse de me convencer do contrário. Mas conto estas pérolas, passo-as entre os dedos, penduro o colar com várias voltas ao pescoço e consolo-me. Será só isso, com a ideia de que, no fundo, no fundo, é a mim que ama, e que todos estes casos não são mais do que uma infantilidade sua, uma tentativa de sentir que não perdeu o seu poder de conquistador, que continua irresistível apesar do peso que acumula, do corpo cada vez mais disforme. Conto as pérolas e quero acreditar que é só isso, e que é a mim que me ama, que sou eu a sua rainha. Sempre que duvidar de mim, sempre que duvidar dele, usarei este colar como prova de que, aos olhos de Deus, eu e ele somos um só, até que a morte nos separe. 80. Dispensário Real de Alcântara, 10 de outubro de 1897. Helena Palmela estendeu-lhe a mão para ajudar a subir para a carruagem. Sua Majestade, acho que hoje trabalhamos demais. Dói-me tanto os pés, acho que amanhã venho de chinelos. Amélia riu. Eu já uso sapatos rasos. Pela primeira vez vejo uma vantagem na minha altura. Mas tem razão, que dia! A sensação que fica é boa. Conseguimos montar a sala de triagem dos bebés. A oferta da balança foi misericordiosa, porque é tão difícil pesar os mais pequeninos, comentou Helena. Ainda bem que a minha conversa com o ministro resultou, porque nos cedeu duas enfermeiras. Com o ritmo de atendimento que temos agora, já não podíamos pedir mais das irmãs. Há anos que trabalham noite e dia e sem férias ou compensações. Nada lhe dava mais prazer do que estas conversas com Helena e a sensação de um dia cheio e produtivo. Helena interrompeu-lhe os pensamentos. A senhora Dona Amélia já leu o que essa de Queiroz escreveu sobre si no jornal de ontem? Amélia olhou-a surpreendida. Gosto do José. Para além de escrever maravilhosamente, é um grande embaixador, um homem bom. Mas escreveu sobre mim? Perguntou a medo. Helena sorriu-lhe. Julguei que já tinha lido. É um elogio ao seu trabalho, um elogio merecido e verdadeiro. Amélia corou. O António Vasco deve ter deixado o jornal na pastinha de recortes de imprensa. Vou ver quando chegar a casa. Helena sorriu-lhe. Mande correr um banho quente e leia o que diz essa. Bem merece, depois do cansaço destes últimos dias. Seguiu os conselhos de Helena. Mandou correr um banho e passou pela sua salinha para recolher as pastas que Sabugosa lhe deixara. No silêncio do seu quarto, abriu-a e lá estava o recorte. Essa de Queiroz escrevia: a sua esmola não baixa majestosamente do trono numa salva, entre albardeiros. Como francesa, ama a caridade nacional que se organiza, se arma em instituição e derrama o bem por estatuto. Dessa forma nasceu o seu dispensário admirável, e assim a senhora excelente dá com a razão e com o coração. Respirou fundo. O seu trabalho não era em vão. As suas obras não eram confundidas com caridade avulsa e sem estratégia e projeto. Deixou-se cair para trás sobre a sua chaise longue e suspirou feliz. Lá em cima, o Conde de Paris estaria satisfeito. 81. Palácio das Necessidades, 22 de novembro de 1898. Peço-lhe, por favor, que não nos ponha a todos em risco, dizia Carlos, a voz mais alta do que o costume. Quando esteve doente, não me quis ao seu lado? Como é que vou agora fechar-me aqui dentro do paço, enquanto nos hospitais as pessoas morrem sem assistência? Mas a senhora é a rainha de Portugal, não é enfermeira, protestava o rei, avisado de que Amélia pretendia misturar-se com as centenas de lisboetas que morriam com a peste. Amélia percebia os argumentos e estava quase a ceder-lhes, mas havia qualquer coisa dentro de si que não lhe permitia obedecer ao rei. Pepita já lhe o dissera, Seixal já lhe o repetira, e até Helena de Palmela insistira. Estava a levar longe demais esta ânsia de servir, como se fosse a tábua de salvação a que se agarrava para encontrar um sentido para a vida. Como é que ela se podia conformar a que a sua cidade fosse um pardieiro onde as pessoas morriam sozinhas e eram atiradas para valas abertas sem direito a uma oração, a uma bênção, a uma missa? Bateu o pé. Divirta-se numa das suas expedições oceânicas. Meta-se num barco. Fuja. Mas eu fico. Eu saio à rua e cumpro o meu dever. Carlos acendeu um dos seus charutos Áquila e teve vontade de aspirar o fumo para cima dela. Mas controlou-se. Amélia, disse num tom repentinamente suave, percebo as suas boas intenções, mas não seja assim. Quem é que ganha alguma coisa se a rainha contrair a peste e se apegar à família, às crianças? Já deu provas de que não abandona o povo quando se sacrificou ao ponto de não ir ao casamento de Isabel. A rainha sentou-se na borda do sofá e olhou as mãos que pareciam contorcer-se sozinhas. Era verdade que, à última hora, se recusara a ir ao casamento da irmã, que ainda por cima casava com o seu primo Jean, o filho dos tios Roberto e Chiquita, da sua querida tia, que lhe enviava metodicamente os caderninhos pretos que a mantinham viva, ou pelo menos sã de cabeça. O casamento que faria o pai tão feliz, a união do ramo Chartres e Paris, depois do desastre do noivado de Filipe e Marguerite. Era verdade que os jornais tinham noticiado as razões da sua ausência e que as revistas cor-de-rosa falavam da abnegação da rainha mais bonita da Europa, mas mesmo esse sacrifício não parecia suficiente para apaziguar a dor que sentia. Porque se martirizava, perguntara no outro dia ao seu confessor. Pelos seus pecados, não é com certeza, respondera o velhinho, que apesar dos anos passados em Portugal, ainda mantinha a pronúncia inglesa. Até com o seu confessor implicavam, recordou irritada, alegando que preferia um padre estrangeiro a um português, esquecidos que fora o próprio sogro que lhe o indicara. De novo zangada, pôs-se em pé e numa voz gelada insistiu. Pouco me importa o que dizem os jornais, os meus pseudo-amigos ou os meus inimigos, que já nem os sei distinguir. Vou e vou agora, porque prefiro obedecer à minha consciência. Carlos encolheu os ombros e voltou a acender o charuto que se apagara. Que fosse. 82. Palácio das Necessidades, 30 de junho de 1899. Minha mãe, peço-lhe, entre parênteses, SIC, que nos leve ao Jardim Zoológico. Luís Filipe e Manuel. O recado estava em cima do seu toucador. Leu-o e atirou para trás a cabeça numa gargalhada aberta que a revigorou. Coitados dos seus queridos filhos. Tinha andado tão absorta no trabalho de organização da Assistência Nacional aos Tuberculosos que lhes andava a prestar muito menos atenção do que mereciam. Tinha de agendar imediatamente o passeio. O pedido devia ser de Manuel, que aos 9 anos andava fascinado com os tigres e os leões. mas a letra era a de Luís Filipe, que aos 11 anos queria saber mais sobre a África, de que Mouzinho lhe falava a todo momento. Tirou o casaco e sentou-se na borda da sua cama, a cama de Columbano, que insistira em trasladar para as necessidades, assim como toda a mobília do quarto. A adrenalina de montar esta operação exigira todas as suas energias. Gostava de trabalhar em equipa, com pessoas que sabiam o que faziam, com médicos, técnicos, enfermeiros, gente que falava de assuntos concretos, que se dedicavam de corpo e alma a resolver problemas. E a tuberculose era um problema gravíssimo, a doença do século, como lhe chamavam os relatórios que lera de fio a pavio. E em crescimento, como lhe explicara o incansável Dr. António Lencastre. Há 10 anos era a causa de 17% das mortes. Agora caminhava para os 20% e continuaria a aumentar, sobretudo nesta cidade que duplicara o número de habitantes e onde os recém-chegados, pobres e mal alimentados, se juntavam em sobrelotados pátios. Agora, depois do dispensário de Lisboa, era preciso arranjar forma de ir financiando o sanatório marítimo do Boutão para raparigas com tuberculose, e que impressão lhe fizera vê-las definhar e morrer tão novas, algumas com filhos pequenos. E o sanatório marítimo de Carcavelos para rapazes que sofriam de raquitismo e tuberculose óssea. Se ao menos fosse possível equilibrar as contas do país e dar melhores condições às famílias para alimentarem os seus filhos, metade destes casos nunca teriam sequer surgido. Ah, pensou enquanto descalçava os botins que lhe matavam os pés, e o resto do país não podia ficar esquecido. Era preciso chegar rapidamente ao Porto, com uma população crescente, a Bragança, Vila do Conde e Faro. Deixou-se cair sobre a colcha e pensou: vou fechar os olhos só uns minutos e depois vou dizer aos pequenos que a ida ao Jardim Zoológico está marcada. 83. Palácio das Necessidades, 22 de janeiro de 1901. A notícia da morte da Rainha Vitória chegou no próprio dia em telegrama enviado por Sobral. Bertie é finalmente rei, comentou Carlos ao jantar. Com 60 anos, não é pai? Perguntou Luís Filipe, que aos 14 anos tinha conquistado o direito a sentar-se à mesa quando não havia mais convidados presentes. Aos 60 anos, filho. Pense lá nos anos que lhe faltam para reinar, que por mim faço tensões de viver tanto como a Rainha Vitória. Luís Filipe riu. Não é o pai que está sempre a dizer que há melhores ofícios do que reinar? Carlos deu uma gargalhada. A frase é do avô Luís. Dizia-me isso sempre que me impacientava, por não poder fazer, por não poder mudar, mandar. Amélia escutava em silêncio. Sentia-se sempre tão dividida quando assistia a uma cena de cumplicidade entre pai e filho. Queria que Luís Filipe admirasse o rei, claro que queria. Seria incapaz de lhe apontar os seus defeitos ou revelar-lhe o quanto a fazia sofrer. Mas, por outro, abominava os olhos fascinados com que o seu príncipe observava o pai, como lhe tentava imitar os maneirismos, como puxava a conversa para a caça, a pesca, o mar, no sentido de se lhe mostrar como ele. Mãe, está a pensar em quê? Amélia sobressaltou-se. Na viagem, o pai vai ter de ir à Inglaterra à coroação de Bertie, disfarçou. Carlos sorriu do lado de lá da mesa. Já tratei de tudo com o Sobral. Amélia tremeu. Dividida, sempre dividida. Tinha a certeza de que as combinações com o Sobral já incluíam os dias do rei. Como é que depois de tanta coisa, Carlos ainda tinha o poder de a magoar tanto? Palácio das Necessidades, 20 de março de 1901. Luís Filipe entrou na sala, pé ante pé, e tapou-lhe os olhos com as mãos. Amélia deu um salto e deixou cair ao chão o caderno de esboços. Estendeu as mãos para as dele e trouxe-as até aos lábios. Meu querido filho, que mãos tão frias! Luís Filipe riu divertido, aquele riso cristalino que lhe fazia cócegas no coração. Mãe, não vale, nunca consigo enganá-la. Espero bem que não, meu querido príncipe, nem a mim, nem a ninguém, acrescentou, enquanto o puxava para junto de si, no sofá. Luís Filipe estava mais bonito do que nunca. Independente, caçador e desportista, que não trocava uma espingarda em um cavalo por nada, só em dias de sorte é que se deixava aconchegar assim. Fui visitar a avó, disse-lhe o filho. Está muito esquecida, mãe, e ultimamente passa a vida a dizer-me para ter cuidado, que eles são perigosos. Amélia franziu o sobrolho. Coitada da avó, o assassinato do irmão, quando é que foi? Há menos de um ano. Deixou-a ainda mais intranquila. O rei Humberto foi apenas um dos muitos alvos, e nem é uma questão de monarquia ou de república. Até o presidente norte-americano e o francês morrem às balas desses fanáticos, loucos ou possuídos pelo diabo. Se eu, com 36 anos, tenho dificuldade em compreender de onde é que vem este ódio todo, quanto mais a rainha-mãe. Luís Filipe olhou-a, muito sério. É por isso que agora ando sempre com um revólver. E, pondo a mão debaixo do casaco, tirou uma pequena pistola. Amélia empalideceu e, numa voz trémula, protestou. Dê-me imediatamente essa arma, Luís Filipe. Armado, dentro de casa, onde a pistola pode disparar sobre si ou outro qualquer inocente, sobre o seu irmão, passe-me imediatamente. O príncipe levantou-se e olhou-a fixamente. Sei muito bem andar com uma pistola, mãe, e o pai também anda, e não vou deixar que façam mal ao pai, não vou. Quem quiser chegar até ele tem de passar por mim primeiro. Amélia sentiu uma dor no peito, o ar a faltar-lhe. Que disparate, filho, ninguém vai matar o seu pai. Percebeu que o príncipe se esforçava por conter as lágrimas, mas o pai é que está sempre a dizer que... Amélia esforçou-se por esboçar um sorriso e completou que os reis têm todas as doenças das outras pessoas, mais o atentado, não é? Sim, respondeu o príncipe, a voz embargada. Todos corremos riscos, filho. Basta atravessar uma rua e ser atropelado. Olha o tio Afonso e o seu carro, acrescentou, tentando tornar a conversa mais ligeira. O príncipe riu. Encorajada, Amélia continuou. Acredita que há mais probabilidades de seres atropelado pelo tio Afonso. Luís Filipe deixou-se cair de novo no sofá e estendeu a pistola à mãe. Guarde-a, está bem? Mas jura que me devolve quando eu lhe pedir? Amélia jurou. Nessa noite, o seu sono foi agitado. Perseguições, tiros, sangue a correr nas pedras da calçada, rostos conhecidos que se tornavam desconhecidos quando os procurava reconhecer, confusão e gente. Acordou banhada em suor e acendeu o candeeiro da mesinha de cabeceira. Deixou-o ligado o resto da noite.